A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com grande alegria que nós vamos continuar o nosso estudo, nosso compartilhar, nosso bate-papo sobre o livro do Êxodo. Hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 23 do Êxodo. E deixo aqui a minha intercessão, minha oração, para que todos e todas experimentem da plena consagração a Deus e mantenham a sua fidelidade ao Senhor, a comunhão com os irmãos e se tornem cristãos maduros e envolvidos com a obra do Senhor, comprometidos com a obra do Senhor, para o cumprimento da grande comissão de fazer discípulos de Jesus, ser discípulo de Jesus e fazer discípulo de Jesus é o nosso chamado principal. Meus queridos, o capítulo 23 vai tratar sobre leis, sobre o exercício da justiça, leis sobre a atitude dos juízes. Lei sobre o sábado, lei sobre as festas anuais, promessas do Senhor, avisos sobre a entrada em Canaã. E desse capítulo eu quero extrair três elementos fundamentais. Primeiro, há toda uma recomendação ética. E a ética vem do grego ethos, que significa valor. Então, há uma série de versículos que vão trabalhando sobre o valor que o povo de Israel tinha que ter, sobre os valores que o povo de Israel tinha que ter para manter a sua aliança com Deus. Manter a aliança com Deus não é só um elemento cerimonial. Tem um aspecto comportamental. E um aspecto comportamental fundamentado em valores. Aos valores do reino de Deus que nós devemos seguir, que o povo de Israel tinha que seguir e nós devemos seguir. Há um segundo elemento, falando sobre elemento de destaque. Falando sobre a necessidade de manter a nossa fidelidade ao Senhor, única e exclusivamente ao Senhor. Porque se nós mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor, entramos no terceiro destaque e o último, que são as bênçãos decorrentes dessa aliança com ele, desse comprometimento com a sua causa e de uma postura de fidelidade a essa aliança, e as implicações de uma vida pautada pela infidelidade ao Senhor ou pela tentativa de servir a dois modelos, dois tipos de valores diferentes, porque não é possível servir a dois senhores. Muito bem. Eu quero introduzir esse capítulo dizendo que no final do capítulo anterior há uma série de preceitos do capítulo 22. Há uma série de preceitos que encorajam o dever e a nobreza de perdoar diante de Deus, a reverência, a gratidão e a própria e total santificação. O capítulo 23, que vamos trabalhar agora, inicia atacando a fofoca e vai mais longe. Afirma que espalhar boatos e notícias que danifiquem o nome ou a imagem de alguém ou mesmo escandalize ou assuste o povo, faz parte da proibição do nono mandamento da Torá, a lei de Deus, que nós vimos em Êxodo capítulo 20. Pior ainda é ser uma testemunha maligna, isto é, mentir para ajudar alguém a fazer o que é mal, errado e pecado, o que incluía muitas vezes vingar-se de um desafeto ou ainda safar-se de qualquer situação criminosa ou maliciosa. Mas esse princípio ainda é mais profundo e nos adverte quanto a nos deixarmos influenciar por qualquer mentira defendida por uma maioria. Então não importa se a maioria está dizendo isso ou aquilo. O que importa é o que Deus diz. E nós não podemos nos deixar moldar. Não podemos ser amoldados por princípios que contrariam os princípios do reino. Não importa o que a maioria diz. Isso em todos os segmentos da sua vida. Em todos os aspectos. Em todos os relacionamentos. Principalmente quando temos certeza em relação à verdade. E nós temos certeza em relação à verdade. Porque a verdade é Jesus. Eles ainda não tinham a plena revelação, mas já tinham um relacionamento e uma aliança firmada com o Deus de Israel. E aqui, na legislação, ia se estabelecendo mais ainda o que significava esse aliançamento. Eles não podiam de modo algum valer-se de alguma posição cultural, social ou financeira para prejudicar o semelhante, em detrimento da verdade. Esse princípio e mandamento da palavra de Deus devem ser refletidos, especialmente, pelos magistrados, advogados, homens e mulheres. Que devem servir ao direito e à justiça sob o temor de Deus, que tudo vê e tudo julga, e a todos pedirá conta de seus atos nessa vida. Então, há uma particularidade para com os advogados e com aqueles que trabalham como magistrados? Sim. O capítulo registra isso, mas isso diz respeito a todos nós, porque nós também somos servos da justiça, ministros da justiça, todos os seguidores de Jesus. Nós jamais devemos oprimir um estrangeiro ou pessoa menos favorecida, aquinhoada, porquanto tudo isso faz parte da expressão falso testemunho, que nós encontramos entre o versículo 6 e o versículo 9. Dito isso, façamos a leitura e eu vou destacando esses três pontos que mencionei a vocês. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio, para seres testemunha da injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vieres cair debaixo da carga, o jumento daquele que te odeia, Não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Então, do primeiro versículo ao versículo 5, nós já vamos percebendo o primeiro ponto que eu destaquei, ou seja, o código de ética na lei do Senhor. E ela pode ser resumida nesses cinco versículos, no versículo 1 e no versículo 5. Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Quero reforçar uma coisa que é muito importante para nós em todos os segmentos onde estamos inseridos. Precisamos tomar muito cuidado, como diz o início do versículo 2, a parte A, não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal. Então, querido, querida, muito embora isso esteja tratando com os juízes de Israel, nós não podemos, nós também, independente de ser um processo ou não, de sermos advogados ou não, não podemos espalhar notícias falsas, nem dar a mão ao ímpio para ser testemunho da injustiça, e não podemos tomar o partido da maioria para fazer o mal. E aí, particularmente, o texto vai trabalhar, né? Nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Há uma piada que às vezes a gente vê na boca do povo e até entre os advogados brincando um com o outro, dizendo: pagando bem, que mal que tem. Eles brincam um pouco com isso, não que pratiquem isso, mas é uma brincadeira. Só que essa brincadeira, de alguma maneira, reflete algum tipo de comportamento já visto ou possível de ser realizado. Pagando bem, que mal que tem. E não é assim, irmão, irmã, seja você advogado, seja você um cristão com outra profissão, nós não podemos espalhar notícias falsas, nem dar a mão ao ímpio para sermos testemunha de injustiça. E no versículo 5: se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Então nós devemos fazer o bem, usando um outro dito popular, devemos fazer o bem, não importa quem. E jamais sermos maledicentes. Esse código que está na lei sobre o exercício da justiça para a nascente, para a Israel que ia se constituindo na história, é um grande ensinamento para nós hoje, como cristãos. Não podemos jamais ferir esse código de ética, esse valor. Não podemos adotar esse comportamento. Ainda sobre a lei, e particularmente sobre a atitude dos juízes, do versículo 6 a 9, como eu destaquei na introdução: não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre. Isso porque às vezes a pessoa com mais possibilidade financeira, até nós que temos mais recurso cultural, não precisamos ser ricos, mas temos mais conhecimento, podemos muitas vezes ser tentados a prejudicar outra pessoa, porque a outra pessoa pobre ou extremamente empobrecida às vezes nem sabe como recorrer, nem sabe como defender os seus direitos. Então, não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre quando essa comparecer diante do tribunal. Veja que está trabalhando com relação aos juízes. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não justificarás o culpado. Irmãos, irmãs, nós estamos a 1 ano da eleição. Eu nunca entro em questão político-partidária ao longo de todo o meu ministério. As pessoas mais íntimas, muito íntimas, muito, muito, muito, não as mais próximas, as muito próximas, sabiam da minha posição político-partidária, mas nunca, nunca, que alegria falar isso. Deixei de respeitar que no mesmo rebanho que nós trabalhamos como pastores, há pessoas das mais diferentes colorações partidárias, das mais diferentes posições políticas, ideológicas. E como nós estamos a 1 ano da eleição, eu só deixo não uma defesa de A, B, C ou D. Não, não deixo. Em nome de Jesus. Mas digo a você, cuidado, cuidado, cuidado, para que em nome da sua ideologia, da sua convicção política, você então queira dizer que o fulano é inocente ou é justo, quando na verdade ele é culpado. Então, da falsa acusação, te afastarás. Não matarás o inocente. E veja, até uma decisão como essa que eu disse pode implicar no bem-estar e na qualidade de vida. A escolha de um líder nacional, de um presidente, pode implicar na vida, no nascimento, no crescimento das crianças, no seu processo educacional, nas oportunidades que vai ter, no seu trabalho futuro, quando for adulto. Então, isso implica na vida, e nós podemos, por causa de uma posição ideológica cega, se fazer de cego diante do evidente e comprovado dolo da pessoa que está aspirando a uma determinada posição. Então, qual devia ser a posição de Israel? Da falsa acusação, eles deviam se afastar. Não deveriam matar o inocente e o justo, e não justificar o culpado. Deus não aceita isso. Não aceitarás nenhum tipo de suborno. E o suborno não se dá só financeiramente. Pode se dar também ideologicamente. Quando você é subornado pela sua ideologia para ficar quieto, vamos dizer assim, e para não dizer que o fulano ou o beltrano ou a ciclana e a beltrana, porque temos homens e mulheres candidatos e candidatas, comprovadamente não tem idoneidade. Então, Israel não deveria aceitar nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Eu vi isso acontecer ao longo da história, é só estudar a história geral, E vejo ainda que a história continua se apresentando dessa maneira. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de suborno e não podemos aceitar que o suborno nos segue, nem que esse seja um suborno político partidário. Porque isso até faz com que até aqueles que têm discernimento acabem prejudicando a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis bem a vida de estrangeiros, porque fostes forasteiros no Egito. Então, o Senhor, do versículo 1 ao 9, vai caracterizando uma postura santa, valores santos. Santo quer dizer separado, valores diferenciados, tá bem? Ser seguidor do Deus de Israel implicava, né, no passado, e ainda implica, deve implicar ainda hoje, para eles e para nós, de que ser seguidor de Deus necessariamente está acompanhado de seguir os seus valores. A ética que ele nos apresenta, a ética do reino de Deus, os valores do reino de Deus. E esses valores são inegociáveis. Simplesmente assim, irmão, irmã, inegociáveis. Aleluia. A minha oração nessa primeira parte é para que você, ouvindo isso, diga: olha, eu vou ter uma postura segundo a vontade do meu Senhor e não aceito nada, nada, nada que não seja a verdade. E nada que não seja lícito. E não aquilo que só parece verdade ou que a minha convenção, a minha cegueira vá dizendo que é verdade. Não, aquilo que é verdade mesmo. A verdade absoluta, que pertence ao Deus, que é o único absoluto, a verdade que é Jesus. Então nós temos que andar nesse padrão. Minha oração é para que cada irmão e irmã do Brasil e das outras nações que nos acompanham, todos nós mantenhamos uma postura segundo os valores do reino dos céus. Agora, do versículo 10 ao 13, nós temos lei sobre o sábado. Durante 6 anos semearás a tua terra e colherás dela seus frutos. Contudo, no sétimo ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. E o que restar, comam os animais do campo, assim como farás com tua vinha e com o teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no sétimo descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e renovem suas forças o filho da tua escrava e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo o que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes de vossos lábios. Com relação à lei do sábado, há uma coisa aqui preciosíssima. O povo de Israel deveria trabalhar 6 anos e no sétimo ano não deveria trabalhar, mas deveria descansar, não cultivar a terra e não colher. Mas e o fruto, você me pergunta, que brotasse nesse sétimo ano, pastor? O fruto já tinha uma destinação. O Senhor já destinou esse fruto do sétimo ano. Todo o fruto que Israel tinha que juntar, que tinha que guardar para a sua provisão, para a sua alimentação, era até o sexto ano, porque normalmente o sexto ano era marcado pela intervenção do Senhor e eles tinham uma colheita dobrada. Agora, aquilo que fosse, aquilo que sobrasse, aquilo que fosse ainda um fruto, comestível, no sétimo ano não deveria ser colhido pela comunidade israelita com uma finalidade. Diz o texto assim: para que? Para que? Esse é o propósito, né? Para que é o propósito? A fim de que os pobres do teu povo achem o que comer. Olha que coisa linda. Ou seja, a atenção do Senhor para com todas as pessoas, provendo para todos aqueles que estavam conseguindo uma semeadura e uma colheita abençoada, e alguém que não estivesse conseguindo êxito nesse trabalho, estivesse numa condição desfavorecida, as razões são muitas naquele momento. E nos momentos posteriores, quando a sociedade de Israel já tinha entrado, depois de entrar em Canaã, né, as razões para o empobrecimento são muitas. Não dá para detalhar aqui agora. Mas o Senhor reservou o sétimo ano de colheita para que os pobres do povo pudessem comer, encontrassem alimento. Eles não encontrariam trabalho, porque não teria ninguém trabalhando. Mas eles poderiam encontrar a colheita do sétimo ano. Eles poderiam encontrar alimento para si e para sua família. No sétimo ano, eles poderiam colher no sétimo ano. Deus se preocupando com todos aqueles que tinham sido abençoados, ao ponto de poderem parar durante um período, e o Senhor atento à necessidade do mais pobre. Esse é um valor do reino. Para que os pobres do teu povo achem o que comer. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida agora. Da sua colheita, aqui entra a missão também. Da sua colheita, você tem separado uma porção. Não precisa ir literalmente à ideia do antigo Israel de trabalhar 6 anos e parar um ano inteiro. Não precisa ir ao pé da letra, dessa questão. Era importante para aquele momento. Hoje nós vivemos uma sociedade, infinitamente mais complexa. Então, você é inteligente, eu não preciso detalhar. E nem teria como detalhar em 15, 20, 30 minutos. Muito mais complexa. Mas você tem separado uma porção para os pobres do teu povo? Para os pobres que você conhece, para os menos favorecidos, aqueles que não terão colheita? Aqueles que não foram bem-sucedidos? E sem entrar com aquele elemento das causas, né? Ah, mas eles não foram por isso ou por aquilo. Não, você tem separado um tempo para descansar, e enquanto você descansa e não tem que atuar, você está destinando uma porção para aqueles que precisam, porque essa é a vontade do Senhor, para que todos achem o que comer. Aleluia, glória a Deus. Agora é hora de dar aleluia também. O povo de Deus gosta de dar glória a Deus, porque Jesus vai voltar, porque vai morar no céu, gosta de dar aleluia, ou se não é uma igreja assim, é mais silenciosa, mesmo assim cantar hinos que falam sobre essa alegria do celeste por vir. Muito bem, ótimo, maravilha. Só que andar com Deus implica em fazer uma aliança, e fazer uma aliança significa obedecer um princípio ético, um valor estabelecido. E o valor estabelecido é: você tem que deixar uma porção para que o necessitado possa ser abençoado. Bem, como não é exatamente hoje uma sociedade de plantio, e esse texto, então, certamente foi trabalhado a posteriori, porque no deserto não havia essa possibilidade, foi harmonizado, né? No futuro, Moisés escreveu no deserto, já estabelecendo a lei para o futuro, mas ele foi vivenciado a posteriori, para quando entrassem na terra, depois, para depois, tá bom? Quando o povo de Israel tivesse condição de viver de plantio e colheita. Isso não é uma realidade do deserto. Salvo raríssimas exceções, hoje em dia, com a tecnologia que se tem. Mas o que é importante, o conteúdo aqui é que é importante, que você esteja, olha, eu abro mão disso ou daquilo, mas eu não abro mão. Por exemplo, só uma referência, não precisa levar ao pé da letra, por favor, fuja disso, fique com o conteúdo. Mas eles ficavam com o seu cultivo, a sua colheita, a sua prosperidade, eles ficavam com um cesto, né? Perdão, com seis cestos, mas com seis partes, tá bom? Mas um sétimo. Lembram disso do colégio? Um seteavos era destinado aos pobres, um a cada sete. Porções que você tem eram destinadas a os mais necessitados. E eu declaro em nome de Jesus que nesse grupo de 3.800 irmãos hoje estão surgindo pessoas completamente aliançadas com Deus e tão firmadas com o projeto do reino de Deus e tão aliançadas com ele que vão separar uma porção para que os pobres possam se alimentar. Agora o texto vai mais longe, o versículo 11. E aqui eu quero gastar uns 2, 3 minutos, porque vale a pena. Nesse antropocentrismo que nós vivemos, desde 1400 e tralalá, século XV até o dia de hoje, é impressionante. Eu converso com irmãos, eu converso com pastores há 30 anos, pastores e pastoras, e é impressionante a indiferença. Bom, se temos indiferença, o amor está esfriando entre seres humanos, entre humano para com outro humano. Imagina o ser humano para com os animais. Olha o texto. E o que restar do que os pobres colhiam, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Vai mais longe. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, no sétimo descansarás, é o versículo 12. Agora, parte B: para que descanse o teu boi e o teu jumento. O Senhor, atento à provisão, o que restasse do que os pobres colheram, ficava para os animais comerem, porque os animais precisam comer. Ah, pastor, é que o senhor gosta muito de animais. É claro que eu gosto de animais. Deus me colocou na terra também para cuidar da criação. E isso, se não foi totalmente danificado no pecado original, com a perda da imagem da semelhança de Deus, se não foi danificado naquela hora, foi danificado agora na Idade Moderna, com o ser humano no centro de tudo. Então, parece que só existe o ser humano no planeta Terra e parece que os outros seres são seres descartáveis, pode morrer à vontade. E também em outros planetas, abra sua cabeça, em outros planetas, veja, o pai trabalha até hoje, ele tem um universo. Se o Senhor não voltar antes de nós mesmos conhecermos, eu digo com esse corpo, com nessa dispensação ainda da graça, certamente, quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, que continuaremos aprendendo com Deus, porque o que temos a aprender dele é infinito, já que ele é absolutamente infinito, então nós vamos gastar o infinito para aprender. Quanto tempo então vai demorar, pastor? Não tem tempo. Para você conhecer a Deus, não tem tempo, vai ser infinito. E certamente ele nos permitirá, certamente. É só você pensar assim, o mínimo, não precisa pensar muito. Ele certamente nos permitirá conhecer outras coisas que ele criou, em outros planetas que ele criou, em outras galáxias que ele criou. Mas em tudo que ele criou e que ele viu que era bom, ele não quer que nada se perca, porque é bom, é criado por ele. Então o Senhor deixa aqui uma orientação para Israel que é, eu não posso usar outra palavra, é absolutamente impactante. E o que restar, comam os animais do campo. Assim farás com tua vinha e teu olival. Durante 6 dias farás os teus trabalhos, no sétimo descansarás, para que descanse o teu boi e teu jumento. O sétimo ano também servia para que os animais descansassem, não houvesse sobrecarga, como muitas vezes acontece com pessoas que usam o animal, usam o animal, usam o animal, nem sempre alimentam devidamente, nem sempre dão água devida, nem sempre tratam devidamente, vão até morrer mesmo, pois troca de animal como se fosse coisa, como se fosse coisa. Não como se fosse um ser que Deus criou. Eu declaro em nome de Jesus também uma oração maravilhosa para que você esteja atento e separe uma porção significativa. 1/7, tá bem? 1/7 da sua porção destinada para os necessitados. Isso é parte da sua ação missionária. E o que sobrar desses necessitados, ou então se você tiver o cuidado também, procure ajudar efetivamente. Não é ajudar de uma maneira abstrata, não, ajudar mesmo efetivamente a tomar conta daquilo que Deus criou. Por isso o Senhor nos deu a sua imagem e semelhança. Ah, mas foi perdida no pecado original. Sim, mas foi regenerada no novo nascimento. Então, que nós estejamos atentos aos mais pobres e que nós estejamos atentos à alimentação e ao descanso dos animais. E também cuidemos da criação. Aleluia! Glória a Deus! Não diz respeito só a nós, seres humanos, mas aos outros também. Oh, glória! Aí sim eu digo glória. Quando isso, os valores do reino vão perpassando por toda a nossa vida e vão se concretizando na história nas mais variadas áreas e nos mais variados segmentos e para as mais variadas espécies. Infelizmente, ainda era uma sociedade escravagista, como nós vivemos aqui. Então, no final do versículo 12, você tem: renove suas forças, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Mesmo assim, olha o cuidado. Era escravo, mas tem que renovar a força dele. Ah, mas tem que renovar a força para ele continuar trabalhando. Não era só isso, querido. Se fosse só por isso, Deus não teria estabelecido. Deus diria, ó, ou não diria nada, ou então diria: use o teu escravo até que ele morra e depois troca de escravo, compra outro. Ou conquista outro, porque os escravos antigamente também eram conquistados em batalhas, né? O povo que perdia a batalha, os homens geralmente eram mortos ou levados como escravos, as mulheres também, as crianças, depois cresciam como escravos. Então, há uma atenção até com o escravo. E há uma atenção para com o estrangeiro. Nesse mundo que estamos vivendo, onde no hemisfério sul, praticamente inteiro, tirando a Austrália, lá na Oceania, no hemisfério sul, América do Sul, África, tá bem? Segmento, uma parte do Oriente Médio, a parte baixa da Ásia. E mesmo alguns cantões lá da Oceania, como eu disse, tirando a Austrália, de modo geral, a Nova Zelândia, tal. Mas preste atenção, há mais do que essa discussão, há uma atenção. Aqui é só uma questão geográfica, geopolítica, mas há uma atenção de Deus para com todo mundo, para com o abastado, para com o abastado. Glória a Deus, porque Deus há de fazer muitos de nós, como povo dele, abastados, é plano dele também. Segundo, aqueles que não conseguiram isso, o Senhor está atento a eles e providencia uma lei para que nós cuidemos dos pobres. E ele providencia uma lei para que nós cuidemos dos animais. E ele providencia uma lei para que nós estejamos atentos à renovação da força do escravo e do filho da escrava e do estrangeiro. Eu ia dizendo para vocês, no hemisfério sul, por causa da pobreza, tirando a questão geopolítica, há uma aspiração. Aqui em Minas Gerais é impressionante. Irmãos que me ouvem no resto do Brasil e nas nações. O número de pessoas que vão para o hemisfério norte é impressionante. Impressionante, não tem outra palavra. E aqui em Minas Gerais é impressionante o número de pessoas da cidade. Você conversa com uma pessoa: ah, fulano foi para os Estados Unidos, ah, fulano foi para Inglaterra, ah, fulano foi para aí. E assim por diante. Por que estão indo? Para buscar oportunidade. Mas o Senhor, o nosso Deus, já tinha estabelecido para Israel um código de ética, um código de procedimento moral, com uma atenção específica. Eu vou repetir: para os abastados, que podiam desfrutar da sua colheita no sétimo ano e descansar; para os pobres, que não tinham sobra, então poderiam comer daquilo que fosse que ficasse, né, à disposição, e que ninguém colheria no sétimo ano; para com os pobres, para com os animais, para com os estrangeiros e até para com os escravos. Porque eu falo até para com, porque numa sociedade escravagista, o escravo também é tido como coisa. como moeda de troca, como mercadoria. Nem vamos entrar nisso agora. Mas é claro que nós não concordamos com isso. Prestai atenção a tudo que o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses. Até o versículo 12, eu encerro o primeiro ponto que eu falei que era o código. Código de lei sobre justiça. Código de lei sobre a atitude dos juízes, dos magistrados, dos advogados. Código e lei sobre o sábado. Agora, a partir do versículo 13. Entra no segundo ponto que eu destaquei para você, e vai ter um lá na frente que vai voltar a falar disso. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invocareis o nome de outros deuses, jamais sejam ouvidos tais nomes em vossos lábios. Queridos, nós não podemos servir a dois senhores. Para resumir, é isso. Se nós estamos com o Deus invisível, mas real, Criador do universo, mas que se revelou e se revela, continua se revelando e continuará se revelando eternidade adentro, mas aqui na Escritura há toda a revelação para o ser humano na dispensação desse período até a volta de Jesus. Para ficar fácil para você que é mais novo, tá bem? Tudo que o ser humano precisa para o período que vai da vinda de Jesus até a volta de Jesus, tudo está aqui na Sagrada Escritura. Tudo que a humanidade precisa. Então, em nome de Jesus, que nós prestemos atenção no Senhor, em oração. Segunda oração mesmo. Eu fiz duas, mas no mesmo bloco do Código de Ética. Agora, eu peço ao Senhor que você invoque somente o Deus único, real, o Deus invisível, mas revelado plenamente em Jesus Cristo, e não invoque o nome de outros deuses, e nem jamais saia da sua boca nem o nome dele. Não sejam ouvidos tais nomes nem dos seus lábios. Eu vou mencionar o 25 e aqui encerro o segundo item dessa ministração. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus. E então abençoarei sobremaneira o teu pão, a tua água e afastarei a doença do teu meio. E versículo 32: Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Glória a Deus. Aqui encerra o segundo bloco. Nós só podemos servir ao Deus único, verdadeiro, invisível, mas real, manifesto, plenamente visível, histórico. Deus, Filho de Deus, que se fez filho do homem e viveu há 2.000 anos atrás, que morreu a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. Nós temos que adorar somente a Ele e nem os nossos lábios mencionem o nome desses falsos deuses ou de outros deuses, chamados outros deuses, que na verdade são falsos deuses. E eu já disse a você e vou repetir: quando alguma manifestação de qualquer deus ou chamada divindade, essa manifestação não é dessa divindade, com aquela imagem de escultura. A manifestação é a manifestação do maligno. Do maligno. Então nós temos que servir só a Yahvé, o nosso Deus. Só o Deus Pai, Pai do Filho, Jesus Cristo, o Senhor. O Deus Espírito Santo. E o Senhor vai nos abençoar com pão e água. E vai, inclusive, afastar a doença do nosso meio. Quando chegar num determinado momento, eu vou trabalhar isso com você. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Era um risco que Israel ia correr quando entrasse na terra dos outros povos de se aliançar. E, infelizmente, já te digo, aconteceu. O povo de Israel, no primeiro momento, guardou essa legislação, essa constituição, esse estatuto, essa aliança, esse concerto com Deus, mas depois foi cedendo e tomando a forma desse mundo e se moldando segundo os valores de outras divindades, e por causa disso, ruiu. Ruiu, foi levado para o exílio, perdeu guerras várias vezes, depois foi levado para o exílio e sempre precisou de vozes que se levantavam para que o povo voltasse para a aliança com Deus, até que foram para o exílio na Babilônia, ficaram 70 anos fora de casa, depois voltaram, mas voltaram não na condição de plena autonomia, ainda eram subservientes aos persas, aos medopersas, tá bem? Primeiro na Babilônia, depois os persas, depois ficaram se submeteram aos gregos, depois aos romanos, que é o momento onde Jesus chega. Então, preste atenção nisso, para que você não venha sofrer as consequências. Deus só aceita culto a Ele. E nós temos que ser tão fiéis a isso que só nos dobremos diante dele, e da nossa boca não saia nem o nome da divindade. Eu não gosto muito, não estou dizendo que a pessoa vai para o inferno, não estou dizendo nada disso, mas eu não gosto muito quando em algumas cerimônias alguns grupos cristãos começam a ficar falando com o maligno e perguntando nome e não sei o quê, e aí fica lá e mostra na televisão, ou fala no rádio, ou agora nos meios sociais, e fica fazendo uma chacota, e não precisa disso. É para libertar a pessoa. Você não viu Jesus fazendo isso? No máximo perguntou o nome, disse lá Legião, ah, é? Ah, então tá. Expulsou e acabou. Amém. Aqui encerra o segundo e agora o terceiro bloco, o bloco das bênçãos. Da consequência abençoada de andar com Deus. E da consequência terrível de não andar com Ele. Versículo 14: Três vezes no ano me celebrarás uma grande festa de adoração ao meu nome. Aleluia. Comemorarás a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, no tempo marcado, na primavera, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Guardarás também a festa da colheita, das primícias dos teus trabalhos, da semeadura nos campos, e celebrarás a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos para os armazenar. 3 vezes por ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor Deus. Não oferecerás o sangue de um sacrifício feito em minha honra, com pão fermentado, nem a gordura de ofertas de minhas festas deverá ser guardada até a manhã seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra à casa de Javé, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então aqui você vê do 14 ao 19 que o Senhor estabeleceu três festas: a festa do pão sem fermento, do pão ázimo, a festa da colheita, das primícias, da semeadura no campo, e a festa da colheita que eles tinham tido. Então, essas três festas, três vezes por ano, eles faziam uma interrupção, toda a comunidade israelita parava para celebrar. E depois da monarquia, todos se dirigiam para o templo e paravam três vezes e adoravam ao Senhor e bendiziam ao Senhor e glorificavam ao Senhor. Para apontar um elemento, ninguém compareça de mão vazia perante mim. Meu irmão, não compareça de mão vazia. Isso, ele vai falar de oferta? Irmão, não vou falar da oferta financeira, vou falar da oferta da tua vida. Não compareça de mão vazia perante o Senhor. O Senhor te deu a vida. Apareça com a tua vida. Apareça com teu coração. Mas quem aparece com o coração rendido também aparece com o fruto da colheita, por exemplo, ou animais que eles levavam para oferecer no templo, isso mais tardiamente. E antes, já no deserto, começaram a guardar esses momentos e celebravam, né, ao Senhor que tinha libertado do Egito. Então não apareça de mão vazia perante o Senhor. Quantos cristãos estão ainda de mãos vazias? Compareça com uma vida de adoração, de louvor, de renúncia, de entrega, de dedicação, de oração, de contribuição também, de participação nos ministérios. Compareça diante dele como parte desse povo do Senhor, com a sua mão cheia de talentos multiplicados. É possível que alguém fique muitas décadas dentro de uma igreja e não tenha sido ensinada a orar todo o dia, ou não aprendeu diretamente na Bíblia, todos os dias, para a conversão de pessoas. Geralmente oram por alguém que está doente na família, ou alguém que está muito perdido na família, aí sim, mas não há uma oração contínua, um fogo contínuo de oração, pedindo para a conversão das pessoas, da sociedade. Não há uma multiplicação dos talentos ministeriais. É possível que alguém atravesse 40 anos, 50, 60, 70 anos de vida cristã e esteja praticamente de mão vazia. Se você perguntar quantas pessoas de fato você evangelizou e essa pessoa, por tua influência, pelo teu testemunho, se rendeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E talvez a pessoa te responda: nenhuma. Ou ela responda: uma. Veja, irmãos, 70 anos, 50, 30 anos, 3 anos, uma vida. Uma! É, uma vida. Mas você não orou, pelo menos, por algum trabalho para que você fosse parte ativa da conversão de muita gente? Ah, não orei nesse sentido. Sempre orei pela família, orei pelo pastor. Quanta gente que me diz isso, né? Oro pelo Senhor, oro por outros pastores que eu amo, tal, mas não evangelizou ninguém. Se você fizer uma segunda pergunta, a resposta vai ser pior. Quantas pessoas você efetivamente acompanhou semanalmente, semanalmente para um amadurecimento cristão, para o crescimento cristão? Para o discipulado, que significa aprendizado. A resposta talvez, se a outra era um, dois, três, quatro, máximo cinco, 10 em 70 anos, talvez essa seja não acompanhar efetivamente. A pessoa é diretora de empresa, diretora, tem uma extrema capacidade, é professor. Extrema capacidade de comunicação. É, bom, as mais variadas profissões. As mais variadas profissões. É um construtor, sabe o que precisa fazer para construir. Que o processo de construção é longo, né? Exige toda uns passos que devem ser dados, né? Uma dinâmica que deve ser obedecida, mas não discipulou ninguém. Então aparece de mãos vazias. Viu? Eu não preciso falar de oferta para você, de dízimo e oferta. Eu falo para você de vida. Agora é claro que se alguém está rendido, vai querer ofertar, vai querer dizimar. E vai querer ofertar ao Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus, que nenhum de vocês, irmãos que me ouvem nesta data, não só os de ontem, mas os de hoje e os que ouvirão, poderão ouvir no blog depois. Ninguém mais se contente em aparecer diante de Deus de mãos vazias. Multiplique o talento, mas eu só tenho um talento, pastor. Só sei fazer uma coisa. Joia. Então multiplique até o final da sua vida para que uma vire duas. Dobre. Ah, eu tenho duas habilidades. Duas. Só tenho duas, pastor. Por isso que eu não sou muito ativo. Não, irmão. Você tem duas habilidades? Maravilha. Então você apresente-se diante do Senhor. Ao final da sua história, com quatro. Dobre. Ah, eu tenho cinco talentos. Oh, que bênção, irmão. Então apareça diante dele com 10 talentos que se transformaram em vidas convertidas e vidas treinadas, discipuladas. E você também pode e deve começar a orar sistematicamente por isso agora. Faça uma lista de oração para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado e para domingo. Faça isso, irmão. Faça isso, irmã. Aqui entra uma coisa chamada disciplina e método. Tem uma lista. Ah, mas esse é seu jeito. Então tá bom, não faça desse jeito, faça de outro jeito. Mas ore, seja um missionário permanente, um fogo contínuo de oração. E você vai ver os talentos se multiplicarem. Há pessoas que estão orando sem cessar por esse ministério. Nós saímos de 50 pessoas na época da minha enfermidade há 2 anos atrás e começamos. Há 1 ano e meio com esse trabalho, nós começamos com 50 irmãos que estavam no grupo, né, perguntando sobre a minha saúde para a esposa e para os meus familiares, 50, no máximo 70, e hoje temos 3.800 em 1 ano, em 20 nações. Você tem gente orando permanentemente por esse trabalho para que alcance vidas no Brasil e além do Brasil. E quando ele participa em oração, ele é participante ativo. Tem gente que participa com contribuição, e quando ele participa com contribuição, ele está, cada vida que é ganha, cada líder que é formado, cada pessoa que é discipulada, esse irmão, essa irmã é exatamente a pessoa que Deus está utilizando para sustentar essa obra. E terceiro, há três pessoas que estão ativamente conduzindo esse processo. Ótimo. Essas três pessoas também estão participando como aqueles que oram, aqueles que contribuem, aqueles que vão, aqueles que fazem. Essa é a ação missionária. Então, ninguém compareça mais de mãos vazias perante o Senhor. Bem, já falei das festas, não particularmente sobre cada uma, o que significa, isso a gente vai fazer, tá bem? Está no próprio conteúdo do livro e depois em Números, em Deuteronômio, nós vamos ter oportunidade para fazer. Aqui era só para caracterizar que são três festas anuais e que ninguém deveria comparecer de mãos vazias. E que ninguém deveria, tem a questão cerimonial, né? Comerás a festa dos pães sem fermento, e trarás as primícias dos frutos da tua terra, a casa de Yahvé. Então, pronto, está caracterizado. Para finalizar essa parte 3, e encerrar com vocês hoje, eis que eu envio o meu anjo à frente de ti. Agora eu vou direto para você. Porque esse anjo aqui é o anjo do Senhor. Quando aparece na sua Bíblia esse anjo em letra maiúscula, é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor representa a própria presença do Senhor. Vou repetir, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, representa a própria presença do Senhor. Não é a miríade de anjos que estão em todo o tempo adorando, bendizendo, glorificando, trabalhando com o Senhor, voltarão com Jesus no dia do seu retorno. Ou seja, não são esses anjos. Aqui é a própria presença do Senhor. Eis que eu, veja o pronome, eis que eu envio meu anjo à frente diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Essa era a promessa para Israel, e foi assim que aconteceu. Essa é a promessa para você, é assim que vai acontecer. Ele vai te conduzir e vai te guardar no caminho. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor vai guardar o seu caminho, meu irmão, minha irmã, vai te conduzir na sua vida. E ele vai te conduzir ao lugar que ele tem preparado para você. Aquele lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O novo céu e a nova terra. E também nessa vida, ele vai te conduzir ao longo da sua história para o caminho que ele tem preparado para você, para o ministério, para a missão que ele tem preparada para você. Aí na sua igreja local, quando eu falo missão, não é para você sair da sua igreja, não. Quem vai sair de cada igreja, eu já falei, são um, dois, três, quatro, de cada igreja local, no máximo 10 aí, que saem, que vão, ou para Judéia, ou para Samaria, ou para os confins da terra. Não sai todo mundo. A igreja tem que ficar plantada e tem que fazer o seu trabalho onde ela está plantada. Então, o Senhor vai te conduzir nesse ministério aí na sua igreja local, ou então fora da sua igreja local, na cidade ao lado, ou em outro estado, ou em outro país. Aí o Senhor vai te guardar pelo caminho, vai te conduzir ao lugar que tem preparado para você. Foi assim que ele fez com Israel, é assim que ele faz com você e comigo. Respeita a sua presença e ouve sua voz. Está falando para respeitar a presença do anjo. Por isso que eu digo que esse anjo é ele. Respeita a presença dele, meu irmão, minha irmã, do Senhor. Ouve a voz do Senhor, que quebra o cedro do Líbano, é poderosa e quebra o cedro do Líbano, como nos disse ontem o irmão Jefferson. Será consagrado a diácono na igreja aqui. E não lhe seja rebelde. Israel era chamado para não ser rebelde ao Senhor. Então, eu vou falar pela última vez. Todo esse texto, claro, está no contexto de Deus falando com Israel, estabelecendo a lei. Tudo bem? Só que nós já vamos direto para a aplicação. Diz respeito a Israel no passado e a nós no presente e no futuro. Não sejamos, ouçamos a voz do Senhor, não sejamos rebeldes para com o Senhor, porque ele não perdoará a nossa transgressão, irmãos, irmãs, se nós formos rebeldes. Porquanto nele está o meu nome. Não sejamos rebeldes para com Jesus. Mas se escutares fielmente a sua voz, a voz do Senhor, e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Pastor, mas naquele momento os inimigos eram povos que eles tinham que enfrentar, teve guerra. E agora? Não tem o povo e guerra aqui. Que bom que não temos isso. Que bom. Mas também, mesmo que assim não fosse, o Senhor já nos explicou no Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Traduz, pastor, poderes espirituais malignos. Ele age através de pessoas, sim, no seu colégio, aquela pessoa que fica pegando no seu pé, zombando, no seu trabalho, no lugar onde você se diverte, joga futebol, ou sai para passear, ou ele aparece, ele usa pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Ele usa, sim. Mas só que a nossa luta não é contra essas pessoas. Tem que ficar claro isso para você. Não lute contra as pessoas. Não adianta lutar contra a pessoa, porque se você lutar contra a pessoa, você está lutando errado, está lutando contra a carne e o sangue. Uma vez que você vence essa pessoa, o inimigo vai usar outra. Então não resolve lutar contra carne e sangue. Você tem que lutar contra principados, príncipes e potestades, autoridades, tá bem? Potestade significa autoridade. Você tem que lutar contra príncipes malignos que existem, autoridades malignas que existem, poderes espirituais malignos, dominadores desse mundo tenebroso que usam essas pessoas. Mas para você ter batalha na vida espiritual, aí é com jejum, jejum, oração permanente e testemunho, paciência, e Deus vai te honrar. Sabe por quê? Eu serei inimigo dos teus inimigos. Então, Satanás se levanta contra você, o Senhor será o inimigo dele. E o Senhor vai defender a tua causa. Por isso que você se preservou onde você está tanto tempo. Ou por isso que Deus te deslocou de um lugar para outro para te livrar da mão de um ser maligno que queria te prejudicar. Deus abre portas, ele se torna o inimigo do inimigo. Você tem um inimigo, que é o maligno, e Deus se batalha por você contra ele. Ele batalha contra o adversário das nossas almas. Ele, o Senhor, se torna o adversário dos nossos adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Ouça isso: o Senhor vai exterminar todo o poder maligno em um momento. Aqui tem que ficar claro para você. Muita gente acha que eles só serão condenados ao inferno e ficarão permanentemente, eternamente lá. Não. Eles ficarão um tempo preso, sofrendo, pagando a sua pena, a sua condenação, mas um dia depois da sua condenação, eles serão exterminados. O meu anjo irá diante de ti, o Senhor irá à nossa frente e nos fará chegar à terra que hoje os amorreus, os hititas, os ferezeus estão ocupando, ou seja, a terra é o coração. Se há coisas no seu coração que ainda estão ocupando a sua vida, o Senhor vai entrar nessa causa e vai transformar todo o seu coração, e qualquer demônio que venha contra você, ele vai exterminar. Você tem que ter noção dessa batalha espiritual. Agora, não te curvarás perante os seus deuses, nem lhes prestarás culto, não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, afastarei a doença do teu meio. Irmãos, preste atenção. Tudo isso Deus quer fazer, quer nos abençoar, quer nos livrar do inimigo, quer abrir caminho, quer guardar o nosso caminho, quer nos conduzir ao lugar que ele tem preparado, ao ministério que ele tem reservado, e depois o novo céu e a nova terra. Ele quer fazer toda essa obra bendita na nossa vida. Ele vai lutar contra o adversário que se levanta contra nós. Ele vai nos dar vitória. Ele vai tirar o amorreu do teu coração, o hitita, o ferezeu. Ele vai exterminar um dia. Agora, não tome a forma desse mundo, como eu tenho aprendido com uma pessoa muito querida. Não tome a forma desse mundo. Isso tem que ficar claro. Eu já sabia disso há muito tempo e já tinha, dado esse passo há muito tempo, parcialmente. Até que, de repente, como eu falei a vocês há 2 anos atrás, num selo do Espírito de novo, numa renovação do Espírito, muitas coisas foram, consolidadas e amplificadas de tal maneira que eu pude entender. Não é possível ceder em área nenhuma. Não é possível ceder em nada. Se você ceder, amigo, abrir uma brecha, essa brecha vai crescendo, é como numa construção, numa casa. Tá bem? Se você deixar na sua casa uma coisa quebrada, daqui a pouco essa coisa quebrada vai quebrando mais e quebrando mais e quebrando mais. No carro também, você deixa uma coisa ser consertada, daqui a pouco outra coisa entra em pane. Assim é com a nossa vida. Não se curve diante dos valores desse mundo. Não se curve perante os deuses desse mundo. Os valores desses pseudo-deuses. É o maligno. Não se curve. Não preste culto. Ah, mas eu nunca prestei culto. Eu sou fiel, sou membro da igreja, sou até dizimista, pastor. Não, mas você pode estar prestando culto com a sua prática. Você vai na igreja, dá o dízimo, pertence até ao ministério, foi presidente dos jovens, ótimo, maravilhoso, presidente dos homens, das mulheres, mas você ainda presta culto cedendo a valores que são valores desse mundo. Não ceda! E não preste culto adotando um modus operandi, um modus vivendi, um modo de viver, um modo de atuar, um modo de agir, como a sociedade vive, a não ser em coisas boas, né? Que às vezes até para nossa vergonha eles são mais sensíveis e mais obedientes a Deus do que nós, né? Como no cuidado com animais, você tem que ver gente que não tem uma profissão de fé cuidando do ecossistema e outros tantos. Então não preste culto com o seu modo de ser, o modo de viver, o modo de agir. Não se amolde, não siga suas práticas e condutas, mas destrua isso no seu coração e na sua mente. Destrua seus deuses e no seu comportamento e quebrarás as suas colunas sagradas. Quebre tudo isso na sua vida. Sirva somente a Yahvé, o vosso Deus, e então o Senhor, o nosso Deus, nos abençoará sobremaneira e nos dará o pão e a água. O pão que desce do céu é Jesus. A água que flui do nosso interior, Jesus prometeu à mulher de Samaria: se você beber dessa água que eu lhe der, jamais terá sede, e fluirão rios de água viva do seu interior. A água que Jesus dá mata a sede. E flui do nosso interior. E ele também já apontava para o Espírito Santo. O Senhor sacia toda a fome que nós temos em nossa existência. Eu não estou falando da fome física, de comer o pão, e nem da sede física, de tomar água. Além disso, ele vai. Toda a fome, todo anseio, joia. Obrigado, Senhor. Todo anseio que você tem em sua história, ele vai saciar. Toda sede que você tem, ele vai saciar. E ele vai até afastar a doença do teu meio. Agora, aqui eu quero fazer um parêntese. Prestem atenção e grifem, grifem no seu caderno. É uma promessa de Deus afastar a doença do nosso meio e não está nesse versículo. Há uma tonelada de versículos onde Deus promete nos abençoar, nos sarar, nos curar, tá bem? Há uma tonelada. Então, há uma dimensão de cura espiritual, emocional, até física, das doenças que Deus vai operar, porque são doenças de fundo espiritual, com reflexo no campo emocional e com reflexo até no aspecto físico. Tudo bem? Tá claro? Há doenças de ordem espiritual, emocional e física que são de cunho espiritual, de origem espiritual. E essas Deus vai pôr a mão e vai curar. E também pode curar outras que não são de cunho espiritual. Ele pode fazer o que ele quer. Ele cura mesmo. Ele opera mesmo. Ele abençoa mesmo. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é soberano, glória a Deus. Agora, só tome cuidado com uma coisa. Agora eu quero que você grife. Há uma parcela de doenças que todos nós vamos ter até a volta de Jesus. Por um raciocínio simples, como uma criança de poucos anos. Vai me entender. Um garoto aí de 6 anos, 7 anos, já vai entender. Uma garota já vai entender. É necessário que nós morramos, que esse corpo material morra para que nós recebamos um novo corpo glorificado com o qual viveremos no novo céu e na nova terra. Logo, se nós teremos que morrer por alguma doença, necessariamente nós ficaremos doentes. E, por conseguinte, não é para você associar a ideia de que toda doença procede de alguma brecha espiritual. Não. Não. Pelo amor dos meus filhinhos. E como eu não tenho filho, então meus filhinhos na fé, tá? Pelo amor dos meus filhinhos, como diria um antigo narrador esportivo. É necessário que esse corpo morra. Para morrer, ele terá que adoecer. Então, nós estamos, somos crianças, vamos crescendo e envelhecendo, e num determinado momento, aliás, desde o início do processo, nós vamos, por um lado, crescendo, se fortalecendo, alcançando a maturidade, aqueles que conseguem chegar nessa idade, né? Mas, mesmo os mais jovens, foi esse processo, ou os mais velhos terão que passar nesse processo. É necessário que esse corpo adoeça para que ele morra. Porque ele morrendo, depois, quando Jesus operar a ressurreição dos mortos, nós recebamos um novo corpo. Por que o senhor está falando isso? Porque há no nosso meio de 70 ou 80 milhões ou 90 milhões de cristãos no Brasil. Agora falo mais aos brasileiros, acho que em outros lugares não deve ser muito comum isso. Uma ideia, mas se for você, amigo de outra nação, que vai ouvir, vai receber essa mensagem, preste atenção. É necessário que esse corpo morra e nem toda causa de doença foi brecha espiritual daquela pessoa. Sábado passado, eu conversando com um líder da minha igreja, ele me dizia de várias situações, e nessas várias situações é verdade, nós dois, é claro isso, nós percebemos em várias, várias situações que conversamos, nós percebemos que há causas que foram espirituais e que foram brechas e que foram desdobramentos de brechas, desdobramentos de pecado, desdobramento de mau uso da vida, vícios, bebida, entorpecente. Bom, tá louco. Aí são muitas causas aí dessas coisas. Mas mesmo aquela pessoa que nunca abriu uma brecha, vamos considerar só hipoteticamente, se não abrisse nenhuma brecha, só Jesus teve isso, né? Mas se alguém tivesse muito próximo de Jesus e não tivesse nenhuma brecha, de ordem espiritual, mantivesse um nível de santidade assim espetacular, espetacular, fora de série, fora do padrão. Ele vai adoecer. E ele vai adoecer porque esse corpo vai morrer. E esse corpo precisa morrer para que depois ele, na ressurreição dos mortos, Deus nos dê um novo corpo. Ele precisa, acabar para que depois nós recebamos um corpo glorificado, ou seja, um corpo que nunca mais será sujeito à doença. Tá bom? Acho que ficou bem claro. Então, não confunda. Número um, primeiro, muito, mas muito da causa das nossas doenças são brechas espirituais ou brechas comportamentais que resultam em enfermidades e até abreviam os dias. Por isso a necessidade de nós zelarmos pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Eu contei o meu testemunho, não vou falar de ninguém. Vou falar de ninguém, vou falar para você. O cara não come verdura durante 40 anos, quase 50 anos. Não comia verdura e brincava ainda, dizia: olha, eu como carne, o boi come o mato. Aprendi com meu tio querido, queridaço, tio Brandão: o boi come o mato e eu como boi, logo eu estou comendo o mato. Isso é uma brincadeira silogista, né? Um raciocínio lógico com premissa falsa, né? Mas era uma brincadeira que a gente fazia para valorizar o quanto é gostoso comer a carne. Bom, o cidadão não come 50 anos da vida dele, não vê verdura no prato do cabra, nem que a vaca tussa. Depois, amigo, não tem como resultar em outro problema. Provavelmente haverá uma abreviação dos meus dias, porque eu não comi de modo balanceado. Qualquer nutricionista pode dizer para você, onde você estiver, na sua igreja local. Qualquer nutricionista, todo nutricionista pode dizer para você. E outros agentes de saúde. Isso vai desembocar em problema, isso vai abreviar os dias. Ou seja, coisas que poderiam acontecer aos 90, 95, 100 anos, sei lá, 85, tal, podem acontecer agora aos 60, 65, 70. Então foi um erro? Foi um erro, tá? Então há uma série de enfermidades que são causadas ou por transgressão da presença de Deus ou por mau comportamento alimentar ou por vícios terríveis de alcoolismo, tabagismo, droga, coisas assim. Tá bem? Sedentarismo. Sedentarismo, a gente só fala daqueles casos mais assim, né? Sedentarismo, falta de prática física, e outra coisa. E outras coisas. Muito bem. Você está certo, então. Então foi uma brecha. Isso foi uma brecha. Ponto. Ponto. Outra coisa é dizer que toda enfermidade tem causa em brecha espiritual. Não. Não. E toda morte também foi brecha espiritual. Será que foi brecha espiritual porque Jesus foi para a cruz? Será que foi brecha espiritual que Pedro foi crucificado? Será que foi brecha espiritual porque Paulo foi decapitado? Será que foi brecha espiritual que Estevão foi apedrejado? Será que foi brecha espiritual que Tiago foi morto ao fio da espada? Tiago, um dos 12. Não, queridos, aí era o testemunho de Jesus. Era por causa da fidelidade a Jesus. E também outros casos que eu estou dizendo a vocês. Em algum momento, nosso corpo vai envelhecendo, e envelhecendo vai sendo mais suscetível às doenças. E ele vai perecer, e é bom que ele pereça, nesse sentido, não tem nada mórbido aqui. Queremos viver o máximo que pudermos, né? Mas não entenda como mal, é bom que em algum momento ele pereça, porque você não vai ficar sem corpo, não, não fica sem esperança, nem tristinho, não. É bom que ele pereça porque você vai ganhar um novo, novinho em folha, e esse novinho em folha nunca mais vai adoecer. Que bênção poder ter partilhado essa palavra com você. Vocês não sabem que alegria, porque é uma possibilidade de corrigir erros que a gente tem visto tão flagrantemente no nosso meio. O mesmo caso serve para o versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei plenamente o tempo da duração dos teus dias sobre a terra. Então, isso é uma promessa, é uma verdade bíblica. Aleluia. Não vá associar de que toda mulher que aborta ou que seja estéril é por causa de brecha espiritual. Mesmo caso. 27. Enviarei diante de ti o meu terror, confundindo todo o povo aonde entrares, e farei que todos os teus inimigos te virem as costas e fujam. Aqui tem uma outra coisa interessante. O inimigo, o demônio, os demônios, Satanás e seus demônios, eles têm que fugir de nós. Não somos nós que temos que fugir dele. Nós temos que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eles, quando vem a santidade do povo de Deus, a presença de Deus em nós, para facilitar, quando eles percebem que Jesus está em nós, eles querem virar as costas e fugir, para não serem expulsos e mandados para uma prisão, onde você pode mandá-los, mas não é o assunto agora. Até a volta do Senhor, e há também base bíblica superabundante, não é abundante, é superabundante. O inimigo é que tem que fugir, e não nós. E nós vemos os cristãos assim, super amedrontados. A vida pessoal não avança, a família não avança espiritualmente, a igreja não avança espiritualmente, e vai fugindo da igreja, da comunhão, vai fugindo da presença de Deus e fugindo de Satanás, que está fazendo uma confusão, gerando uma discórdia, cirandando. Não! Ele é que tem que fugir. E por que ele não foge às vezes? Porque nós não estamos na plena comunhão com Deus. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, em comunhão com Deus e só a Ele servindo e aliançados com Ele, Ele vai virar as costas e, ó, se eu ver o estalo do dedo, Ele vai fugir. Porque o Senhor, versículo 28, causará pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, enviando sobre eles vespas que os expulsarão de diante de ti. Então aqui eram povos, eles tinham que entrar na terra que Deus tinha prometido a eles. Essa terra já era pertencente a Abraão, e esses povos, entre o espaço de Abraão e esse momento, ocuparam essa terra. Mas Deus já tinha prometido, era deles, por promessa de Deus. Agora, o Senhor diz: olha, eu vou causar pânico entre esses povos. Esses povos ali era uma situação histórica. Mas para nós hoje são os demônios. Os demônios vão ficar com pânico de nós se nós vivermos uma vida de comunhão íntima com Deus, rumo à maturidade cristã, rumo à perfeição cristã, rumo à plena recuperação da imagem e da semelhança de Deus em Jesus Cristo. E olha como Deus trabalha, Ele trabalha através de um processo. Não os expulsarei no período de um só ano. Então, Deus não expulsa todas as malignidades de uma vez só. Pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens multiplicariam demais, prejudicando. Tirando o elemento contextual. Então você aprenda uma coisa: o Senhor não expulsa tudo de uma vez. Ele vai expulsando no processo da sua santificação. E esse processo é importante? Sim, para que você possa assimilar o que era viver sem essa presença de Deus e agora com essa presença de Deus, entre outras tantas coisas. Então Deus vai operando processualmente, no tempo. Pouco a pouco, diz o versículo 30, pouco a pouco eu os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então, pouco a pouco, o Senhor vai tirando todo o mal de diante de nós, vai expulsar das nossas vidas definitivamente, até que nós multipliquemos a nossa graça, Deus multiplique a graça dele em nós, e nós multipliquemos os frutos, os filhos na fé, olha aí a missão, até que te multipliques. Eles precisavam se multiplicar para poder ocupar toda a herança. Nós temos que nos multiplicar, mas não multiplicar cristãos denominacionais. Isso não serve para nada, isso não afugenta diabo nenhum. O que afugenta o diabo é gente santa, é gente aliançada com Deus, é gente que dá fruto, que evangeliza, que discipula. E para discipular tem que ter santidade. Senão as pessoas não têm no que se inspirar. É claro que elas têm a palavra do Senhor, elas têm o modelo de Jesus, mas para ser discipulador, elas têm que olhar para você e ver aquilo que você está falando. Eu posso falar à vontade disso porque eu vi nos meus discipuladores. E eu vejo até hoje. E tenho procurado demonstrar para as pessoas que oriento. Fixarei as tuas fronteiras, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o rio Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra para que os expulses diante de ti. Só para você saber, esse é o legado. Esta é a geografia do lugar que Deus concedeu ao povo de Israel. Tá bem? Até o rio Eufrates. Depois você olha lá no mapa. Isso pertence a Israel. Desde o Mar Vermelho até o Eufrates. Isso é a promessa de Deus para Israel. Que Deus os abençoe nessa conquista e o Senhor fará isso com as suas próprias mãos. E Deus nos abençoe também com essa largura e com essa extensão, e que nós tenhamos um ministério extenso, largo e significativo. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses, já li para vocês e falei. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Olha, de novo, não permita que nada desse mundo habite no teu coração. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence, caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, diz o Senhor. Porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles, se constituirá numa cilada para te destruir. Deus não está falando por ciúme bobinho. Deus está falando porque se você ceder um espaço da tua vida para o inimigo, ele vai te destruir, ele quer roubar, matar e destruir. Então não faça isso. Não permita que os povos habitem no teu coração. Não permita que o mal habite no teu coração. Caso contrário, esse mal vai te levar a pecar contra o Senhor e você vai acabar prestando culto, se não oficialmente, vai prestar culto no modo do seu agir. E isso vai ser uma cilada que te destruirá. Que Deus te abençoe. Que bênção. Que alegria. Que vitória. Hoje que minhas pernas estão tão doloridas, que eu pensei que eu não ia poder. Assim, ah, mas perna dolorida não atrapalha de falar. No meu caso, atrapalha, irmãos. Tá? Meu caso atrapalha, mas eu não vou ficar gastando tempo aqui. É mais, né? Já tem 1h40 para você mastigar. Capaz que eu nem ministre amanhã. E para você poder mastigar, mastigue, mastigue, mastigue, mastigue. Porque não adianta mandar devocionalzinha e tal, e você recebeu aquela palavra, quase que como uma palavra de pensamento positivo, uma promessa: ah, Deus vai te abençoar. Isso não adianta. Deus quer gerar um povo totalmente dele, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Que Deus te abençoe e te guarde. E que você, a partir dessa palavra, viva segundo essa direção. Nós te agradecemos, Senhor, e declaramos essa palavra sobre a vida de todos os irmãos que vão ouvir. E que aumente o número, mesmo o tempo sendo maior. Porque eles já entenderam que nesse ministério nós queremos tentar trabalhar com o máximo possível daquilo que o Senhor nos revela e meticulosamente. Dentro do talento que o Senhor nos deu, sei que não são muitos, sei, mas eu quero dobrá-los. Aceita essa oração e opera na vida dos irmãos e das irmãs. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção do Espírito Santo seja sobre vós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.